Copa 13. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Caribe Show! Na batida, bota do batidão, vai começar, primeira do Pa 13, 1, 2, 3, agora, toma, E aí, tá gostando, filha? Me dê, papai! Bora pra cima! E dance! De novo! A galera no clima! Joga tudo pra cima! 1, 2, 3! Hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar, vai! Bagulho doido. E o bagulho vai doidando. Bota na pressão, vai! Então grava lá, me mamando. Vem mamando! Me mamando. Arrepia! Me mamando. Então grava lá, me mamando. Olha como é diferente, ó! Tá gravando? Diferente, vai! No batidão! Pra cima! E o patrãozinho detonando. Cuidado. Aí, família, pressão. Pega daqui, pega de lá. Uhul! Dá-lhe, Guinale! E aí, Diego da Peneira. O Júnior. Em doideira também, o Alex. O Clay Luiz Paulo. O Léo também, do Jurunas. Amenizando o Felipe Mendes. Aí, Felipe! O tamanho acima do normal. O que é? Tô passando mal. O tamanho acima do normal. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta de... Meu parceiro, Martin, da banda Os Brothers. Juntamente com a Erika. Bora aqui, ó. E aí, Martin? Pega de lá, pega daqui. Agora! Como é que é? Só quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho! Só quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também! Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das solteiras? Quem tem amiga sapatão faz barulho! Quem tem amigo viado faz barulho também! Galera do Paysandu, Dá uma vaia na galera do Clube do Remo, aê! Galera do Leão! Dá uma vaia na galera do Paysandu, aê também! Um, dois, três, agora! Bota na batida, bota na batida, bota na batida, bota no batidão, no batidão, no batidão, bota no batidão, no batidão, no batidão. 3, 2, 1, agora! E aí, tio Chico, Diego, moleque doido! É bisteca, é? DJ Lando. Agora! Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que... O parceiro tá... Modesto também, curtindo o Grogo. Junto com o Marcelo, Adriane. Respire ali. O Ramon também. Mimi Forte. Aqui, ó. Família Rock Sorro! Vocês, vocês, agora! Como é que é, como é que é, como é que é? Agora! Olha o Derek! E na hora que eu te beijei, empresário Derek! Patrese. Amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. Toma essa deitada, toma essa deitada. Toma aqui, toma aqui, toma. E treme esse bumbum, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai, vai, vai pra cima, meu animal. Escuta aí, rapaz. É o Patrese detonando. Caralho. Liga mais tarde e te mostrar como é que é. Ai, tu senta na p***, ai, tu senta na p***, ai, tu senta na p***, eu vou te fazer mulher. Ei, tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Não dá, filha, dá. Dá pra mim. Dá pra mim. Ei, tio Lohan, que... Me dê, babai. Não, mas que negocinho bom. Não pula! Vai, pula no virgo, vai, relaxa no virgo. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai, pula no virgo, vai, relaxa no virgo. Vai no crime, o Patrese detonando. E a galera vai dançando. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Pega essa bisteca. 3, 2, 1. Até 6, meu irmão. Aí, Fábio da Renan. DJ Lando. Danielzinho, saca bala. Foi sinônimo de errar. Um preço tão caro só por me entregar. E aí, Dodô, GDM? Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Como é que é? Mas você me visita toda noite. Patrese. Eles que agora me confundem. Faz o meu mundo girar. Vocês! E as gatas tobes! Um mais um nem sempre é dois. Matemática. Fala, Ricardo! Família Pressão sempre com a gente! É pressão na mente! Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. Essa batidinha é maneira. DJ Lando. Lariela também. Ah, por aqui comigo, um abraço. Minha vida foi sinônimo de errar. Como é que é? Paguei um preço tão caro. Me tranquei em casa. Patrese. Arrebenta, Patrese. Como é que é? Vocês querem, é? Agora! E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando! E dança no batidão, no batidão, no batidão, no Caribe, o Patrese detona, detona! Quando eu mandar a putaria, logo é guerra! Vai! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão! Chama a periquita que vem! Aí, selo! E o Patrese detonar agora, agora, agora, toma! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois. Rebola, minha filha, rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola. E aí? E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando? Então rebola! E aí, tá gostando? Rebola! E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola! Rebola! Rebola! 3, 2, 1, rebola! Toma aqui, toma aqui, toma! Bora, D2! Gira, gira esse dedinho, gira, gira! Girando, girando é o Taisaldi tá chegando, girando. Parceiro D2 do Rock, minha GDK original também. Embalo, e no final da pra cima, Robocop! Girando, girando é o Taisaldi. Empresário Derek, girando, e aí, Derek? Vai pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem nem embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Alô, Mauri! O papai tá maluco, tá doidão! E toma, toma, toma! Pra cima! Pega o sax e vem mexendo! Pega o sax e vem mexendo! Toma! E bem macedo! Diferente, lendo. Ó! Aniversário do Kikinho Play. Eu sei o que você quer. Meu parceiro Diego também, o caçador. Danielzinho, o Dodô. Sacramento, só de boa. Ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. Tem Jacksons. Jackson, acho que é isso aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. Terremoto, tá isso também, a Gabi. Vamos lá. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincar. E aí, doida, se descer! Te mudar ou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Ou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Bora, produtor! DJ Iban. DJ Lendo, Lendo. Toma que toma que toma, toma, toma, toma, galera do Leão, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Uma... Bora, Patrick! Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Pra cima, galera do Bicola também, também. Aqui, aqui, vai! Vamos! Pra cima, papai. de fogo. Trancou loucas. Tá mamada já? Pra cima, papão. Quero gritar campeão. Levanta, levanta, levanta. Pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque. É muita pressão no Caribe. A mulherada vai descendo e o patrese detonando. Arrepia. Como é que é? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Puxa, puxa. Assim, assim, vai. Gira o HD, gira. Acabou, acabou. Bobinho dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Vai dançando, vai dançando, vai dançando no animal, no animal, no animal, no animal. Um, dois, três, vai. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. Uhul! E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. E aí, preto do show, filho? Se nega pra você. E aí, Riquelme? Pega pro nosso amor. Pega o bicho! Não valeu pra você. Yeah. Tu gosta? Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Como é que é? Eu vi no seu olhar enquanto te amava delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa aí, ó. Avisa tua mãe. O Diego, o Renan também. Aniversariante da noite. Tigrão! Olha, Dieguinho! Olha, garoto! O irmão do Vevé e a Show, o rei dos periquitinhos! Vem dançando, vem! Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, DJ Patrese, o top DJ do Pará! O top DJ do Pará! Vou te dizer, meu amor. Vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Os caras doidos, né? É bagulho doido, bagulho tá doido mesmo. Se tua mãe avisa teu pai. Eu vou te assumir. Avisa tua mãe. Avisa teu pai. Pra gente casar. Toma que toma que toma, toma, toma, toma. Traz a nossa dança, escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres, tá tudo na nossa conta. Toma, toma, toma, toma, que toma que toma banho de Xandão. mandando um pra casa que não para, não para, não para, não para. Toma que toma. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir. O bagulho tá doido. E dizer que eu dá-lhe, tenho que essa guerra fria boba por mim. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando fala, Diego! Eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E aí, Ramon, o homem da vila? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Ih, filha, vai. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar. E aí, Tamires, Monique! E pra não piorar este erro, você me vocês! Faz. Não, nós vamos ficar por aqui. Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. E as moleques como estão? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Escolhe! Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. E aí, Celo? E dá-lhe a dentada. Pra cima! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Olha o caqueado! Dentada. Dentada. Dentada. Agora! Toma que toma! Olha o Marte. DJ Lando. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito aí, Monique, Tamires também. Dá um chega aqui com o macho da banda Os Brothers e o Patrick. Só de bom! Mais sorrir, porque você não está mais aqui. É o Matheus Frank, aqui na retaguarda do Croco. Bora, Frank! Bora, Marte! Agora não paro de me torturar. Meu irmão? Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Caribe Show! Se eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Por isso me dê, papai. Patrese. Docinha, docinha! Faz, faz a docinha na ponta da... Na ponta da... A docinha, vai! Faz a docinha na ponta da... A docinha, da, vai! Na ponta da... Dá-lhe a docinha do animal, do animal, do animal! Vai, vai, vai! Ó! Toma que toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Os moleque doido! Beba doida, ela tá beba doida, ela que ela tá? Beba doida, tá beba, tá rosca, ela as gatas tomam, estão rosca já, ó. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida, vem, vem, vem, vem, tantos sorrisos por aí, você querendo ver, bagulho doido, tantos olhares, mil, bagulho doido, querendo ser. Dá-lhe! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. A do morango. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. Bora, preto do shopping! Crocodilo! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. Diz agora! E olha o gordo, de impressão. De como impressão. É que é? Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. Detonando! Pra trás e mais no beat, detonando! Pra trás e mais no beat, detonando! Pra trás e mais no beat, detonando! Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. Bora pra cima, pra cima, pra cima! Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no... Pra trás e mais no... Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no... Põe no caqueado, no gingado, caqueado que não para, não para, não para, não para. E bota na pressão, na pressão, na pressão. Não para, não para. Uma hora endoidando esse bagulho que tá doido, tá doido, tá doido. Um, dois, três, pancadão, agora! Toma! Aí, Raílson Brasil! Então grava! Agora! Então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então grava ela, então e bota na pressão, não para, não para. É muita onda esse animal. E aí, Patrick? Uhul! Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só num batidão, num batidão, num batidão, num batidão. Olha só, toma que toma. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar. Empurra nela! Empurra, empurra. Toma, toma, toma, toma, toma essa deitada! Toma essa deitada! Até o 6 da manhã! A deitada violenta! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada! E chama a menina que vai dançando, dançando, dançando. 3, 2, 1, tá aí! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Ela quer deitar de pressão! Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca tudo nela! Soca tudo nela! 3, 2, 1, não para, não para, não para, vai! É muita onda, meu irmão. Aí, Pitoco, CDC! Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. E essa gata viu em mim, bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com o nosso filho. E lá quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. E bota, bota, bota, bota, bota, bota tudo nela, bota, bota, bota. Sabe, ó. Agora, mulherada! Um, dois, três, vai! Empina a budinha, empina a budinha e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai! Quebra tudo, quebra tudo! Quebra que quebra, que quebra, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Um, dois, três, agora! Cada um dessas meninas aquecer, e a família também eternamente. Aquele abraço do Patrese. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem, vem, vem, vem. Dá-lhe o giro na HD. Agora, agora. Vai, esquenta. agora vai esquentar. Olha a serrada! Vai esquentar, agora vai esquentar, agora vai uma serradinha. É, Marlon Branco, bota. Para de serrar, desgastado! E aí, empresário Celo? GDG, minha irmã. O Mocotó também, a Marcela. A Marcela Esteves. É isso? É? Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar. Deixa eu beber uma agora, né, cara? De onde vem? Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu te buscar em pensamentos. A luz de caminho, o sistema que faz lembrar daquela. Patrese, Patrese, Patrese, DJ Patrese. Dale, garoto. Tudo diferente, diferente, diferente. Agora. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Bagunça! Faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Bagunça tudo no animal! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você? Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você. E aí, Lucas Chagas? Também, garoto! Tá comigo, tá com o Patrese no Crovo! Ainda escuto sua voz, sussurro. De Bruno para a Érica, muito amor e carinho e tesão. Se tiver. Mundo vivemos, será? O quê? Que se perdeu. O ar que eu respiro é você. E aí, tá gostando, filha? Então rebola. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforme. Patrese! Ter você aqui. Como é que é? Melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Música é top, meu irmão. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de Deus. Vocês! Caqueado, vai dançando, caqueado, vai dançando. As marcantes detona! Aí, nenê da Henry! O Fábio também, galera da Henry! Olha o Robocop, tá de boa. Você, eu preciso explicar. Para, GDK! Porque e aí, CDC? Faz esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui alguém. Diego! Vai de pra cima, moleque! Esse teu celular, eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que e aí, homem? Fui eu que. Cara da Royal Black! pra 13, machuca elas agora! Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. O quê? Dizendo que se arrepender. Patrick dá valor. E agora já não dói mais, me acostumei. Aí, Doug! Chorar, é nóis, moleque! Fala de você, descer na parada. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem, mas essa noite eu sonhei. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrepender. Então toma, toma, toma! Diferente! E agora? E aí, Valdeci Projeto? Grande Valdeci! Joga o balde lá. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim. O diabo do diabo, diabo. Seu amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Bora, batata! Pega o beco, é? Insistir. No pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai. Crocodilo! Sim. Ah, é? Para que esse papo de querer me segurar. Segura a deitada violenta, vai, vai. Loucas com a gente também. Aquele abraço. Pode deixar o Eck. Estava... Um terremoto, um abraço. E aí um dia você aparecer. O meu coração. As Crocolucas. É como do céu. Mas aconteceu e eu. Olha que cabelo de fogo, nada de rock. Você é. E foi tão natural. Eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você vai assim, ó. E dance, dance, dance. Mas você foi chegando e foi me conquistando. Por você eu largo tudo. Beija, beija. Beija. O rosto não vale. Matar meu desejo, eu largo tudo. Vai! Toma que toma! Tá de pitoquinho! Dinheiro, vai pra cima! E bom vamos no gingado, no gingado, no gingado. E o papel se detonando no Caribe até seis da manhã. Gira, gira, gira, agora! DJ Patrese. Patrese! Ei, DJ, eu estou na tua e contigo quero estar. Crocodilo que detona sem parar. Então toma! O homem mais apaixonado do estado do Pará também é o Pancadão. Aqui do Globo. Deixa eu te falar. Minha vida, meu amor. Oi, meu amor. E você chegou, o seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. A tua sorte tá aqui, ele falou. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Toma, toma, toma! Você me perdeu e a... Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Toma mais uma! É Marte! Uhul! Desgraçado! Curtindo o Grogo, hein, capitão? Fiquei longe, distante, pensando em você. Capitão Freitas, o Diego Renan, eu gosto do teu sabor, o Steve Reis. Eu fui burra. O rock não para. Só tô aqui, eu quero outra vez. Escuta, rock! Volte, eu amo você. Chuva cai. Alô, empresário Derek! Mensagem de você. Lindo de corpo. Meu amor, desgraçado. Te amar. Adoro ouvir a tua voz. Me dê, babai. Não sei. Sua distância quer me matar. Estou ficando louca. Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentira. Celo é GDG. Galera do Guamá. Nunca esqueça, Celo. Eu rolo pela cama, cama, pensando em nós dois. Bora, GDK! Quando eu fico louca, louca. É, galera GDK. A original! Cama, Robocop, bora, Diego! Nós dois. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Caribe Show, bagulho, vai! DJ Patrese. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. O DJ Patrese. Arrebenta, Patrese. E aí, DJ Patrese. Manda ver no animal. Chá comigo. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje eu tenho... Só te vigia, né? Se liga. Ainda... Fronteira, papai. Estive em te ligar. Como é que é? Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim. Moleque! O Fábio da Redley, o Max também, toda a galera da Redley, aqui ó. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Tá na hora. Desiste, tá na hora. Uhul! Na manha. Tomar aquele chope, aquele uísque. Olhar pro periquitinho. Te liga pra cada um. Tem mais quebrado, tem? Ah, o passarinho, Giovanni e a Michelle. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando. E aí, Nenena Reda, a loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. O bagulho tá mais doido que tu aqui. Tanto amor guardado. A gente se prendendo à toa por conta... Fala, Thiaguinho Bem! O mágico do animal! Só dá pra saber se acontecer. E o quê? E o quê? É, e na hora que eu te beijei foi... Lindo de corpo! Nem se eu soubesse tinha feito antes. No mundo sempre fomos bons amores. Preto do chup. E na hora que eu te beijei Riquelme, Crocobicho, se eu soubesse tinha feito. O motora malucão é doido, meu irmão. Pensa no motora maluco, é o bicho, meu irmão. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. O quê? Tanto amor guardado, tanto tempo. Bora, Diego, filho do bebê. Neguinho! Vontade de outra pessoa. Pequeno. Só dá pra saber. Vem-te embora, Ramon! O homem do vira. Não dá conta, não dá conta, não dá conta! É, e na hora que eu te beijei, melhor do que eu imaginei. O quê? Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você... E as gatas top, meu irmão! Meu vevé. Olha o que me fez, você foi me trair. Tá namorando pra esse ligação. Agora repito. Vocês! Quer voltar atrás. Cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. Aí, Marlon Bicho! E você não é. Olha o que tá com a mão pra cima. Tô ficando pra te amar. O Farinha também! Me cansei! Fiel, super âncora! Aquele abraço! O táxi que ele vai pagar! Olha o amor! Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que. Lindo de bonito! Não sei se não Instagram! É barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na cola. Galera, gel, também o Netinho, o Huguinho, o robô. Essa chupa cara. Você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Aqui tá errado. Queira no ouvido como faz comigo. Que eu preciso saber se vou... E aí, chupacara! Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Eita! Mais uma! Não nos conhecemos mais. E Toco, Rodrigo. Não vejo mais em CDC. É a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. O quê? Patrese, DJ Patrese. Verdade, chegamos em lugar nenhum. É o top, o top DJ do Pará. Somos dois, viramos um. Hoje somos a metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos a metade. DJ Marmobit, vai a Peraí que não foi, agora vai. DJ Marlon Beats, vai, arrasa, desgraçado. Se calor, e a cama que dormimos não tem mais calor. Tá aqui se chamarlo, também comigo aqui, ó. Perdidos tão perto. É o Marlon Beats, não, pô. É o Marlo do táxi. Tava já se calor. Tá comigo! E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos. Bora, pagadão! Oi! É, já tá ficando chato, né? É. A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Prepara a dose, eu já tô doido. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Perei o Rosenberg até agora. E todo esse caminho eu sei de cor. Como é que é? Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. Terceira, se vou baixar o som, meu irmão. Se o que dói em mim doesse em você. Vocês! Vai deixando a gente pra outra hora. Deixa nada. Vai tentar abrir a porta desse amor. Ia ser vergonha de gosta. Se eu tiver jogada a chave. Tipo batata. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Acelerando, acelerando, acelerando. Um, dois, vai!